Ô, minha beca vocal, vamos ensaiar primeiro pra ver se fica bom, vai. Vambora, bebê. Vambora, fubá. Vambora, bebê. Vambora, fubá. Ficou bom. Vambora, bebê, puxa. Vambora, fubá. Vai. Vambora, bebê. Vambora, fubá. No forró, paredão, paredão, nós vai fubá. No forró, paredão, paredão, nós vai fubá. Nessa batida louca, a galera se entrega. Vamos ir jogar aqui no Mela Cueca. Ô mulher danada, que vive provocando. Basta tocar um pontinho pra ela vir quicando. Vai quicando, vai quicando, vai quicando, ela vai quicando. Vai quicando, vai quicando. O bonde do maluco, ela vem quicando. Vai quicando, vai quicando. Vem comigo, ela vem quicando. Vai quicando, vai quicando. O bonde do maluco, ela tá quicando. Já tô vendo, tocando isso em cima de um trio elétrico. O povo cheio de cana atrás. Só na alegria, isso é o bonde do maluco, rapaz. Vambora, bebê. Bora fubá. Vambora, bebê, meninas. Bora fubá. Do forró, paredão, paredão, nós vai fubá. Do forró, paredão, paredão, nós vai fubá. Nessa batida louca, a galera se entrega. Vamos se jogar aqui no Mela Cueca. Ô mulher danada, que vive provocando. Basta tocar um pontinho pra ela vir quicando. Vai quicando, vai quicando, vai quicando, ela vai quicando. Vai quicando, vai quicando, vai quicando, ela vai quicando. Vai quicando, vai quicando. Ela vai quicando. Vai quicando, vai quicando. No bonde do maluco ela quica. Bora, bebê. Bora fubá. Vamos, bora, bebê. Bora fubá. Essas meninas do back vocal são as melhores coisas que a gente tem do bonde do maluco. Eu tirei elas da banda de Faustão. Porque aqui no bonde ela aparece mais, elas têm mais destaque, né, meninas?